A paz do Senhor, irmãos e irmãs, nós vamos continuar o nosso estudo do livro de Gálatas, hoje no capítulo 3, ouvindo o capítulo 2 novamente para pegar exatamente a linha de raciocínio, particularmente nos comentários, no resumo que preparei de vários materiais. Eu ainda dizia: se o Senhor nos permitir, amanhã eu farei o capítulo 3. Mas quero dizer a vocês que o Senhor não permitiu. E não permitiu desta feita por um motivo bom, porque a pastora Margarete teve uma súbita melhora. E com essa súbita melhora, resposta de oração da vida dos irmãos, ela conseguiu, junto com outras pessoas da igreja de Entre Folhas, articular a nossa mudança. Depois de 1 ano e 8 meses, na casa da igreja, da Primeira Igreja Batista de Entre Folhas, a quem agradeceremos por toda a vida, estamos começando a nos mudar. Eu digo começando porque ainda não trouxemos tudo o que precisamos, e então penso que mais 1 ou 2 semanas aí poderemos devolver a chave da casa para os irmãos. Repito, mais uma vez agradecendo por esse período e agora injetando um pouco mais de ânimo e fortalecendo mais o trabalho aqui em Vargem Alegre, até que daqui a 3, 4 meses, mais tardar, já estejamos de volta também a uma rotina de atendimento das duas igrejas. Muito bem, passo então, como é um capítulo longo, para a leitura e vital, importante. Passo à leitura do capítulo 3 do livro de Gálatas, agradecendo a todas as postagens e agradecendo o amor dos irmãos pela sua oração, em particular para com a pastora. Ó insensatos Gálatas, diz o versículo 1, quem vos encantou a fim de não obedecer? Que a fim de que não obedecessem à verdade, quando entre vós, diante de vossos olhos, Jesus Cristo foi evidentemente apresentado e crucificado? Apenas quero saber de vós isso. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela fé naquilo que ouviram? Sois assim tão tolos, depois de terdes começado pelo Espírito, quereis agora ser aperfeiçoados pela carne? Padecestes tantas coisas em vão? Se é que foi em vão, aquele que vos ministra o Espírito e realiza milagres entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela fé naquilo que ouviram? Assim como Abraão creu em Deus, isso lhe foi creditado por justiça. Sabei, pois, que aqueles que são da fé são chamados filhos de Abraão, prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé. Pregou o Evangelho a Abraão, dizendo: em ti todas as nações serão abençoadas. De modo que aqueles que são da fé são abençoados com o fiel Abraão. Porque todos quantos são da obra da lei estão sob a maldição, pois está escrito: maldito é todo aquele que não observa todas as coisas escritas no livro da lei para cumpri-las. Que nenhum homem é justificado pela lei perante Deus. Isso é evidente, porque o justo viverá pela fé. E a lei não é da fé, mas o homem que fizer essas coisas deverá viver nelas. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se por nós uma maldição, porque está escrito: maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro, ou em algumas versões, em uma árvore. Para que a bênção de Abraão pudesse vir sobre os gentios, por meio de Jesus Cristo, para que possamos receber a promessa do Espírito através da fé. Irmãos, falo à maneira dos homens, embora seja apenas um pacto de homem, ainda que isso seja confirmado, nenhum homem pode anulá-lo ou acrescentar a isso. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua semente. Ele não diz as sementes no plural, como se fossem muitos, mas fala de um só, e a tua semente, que é Cristo. E isso digo, que o testamento que foi confirmado diante de Deus em Cristo, a lei, que veio 430 anos mais tarde, não pode anulá-lo, tornando a promessa sem efeito. Porque se a herança fosse obtida pela lei, não viria da promessa, mas Deus a concedeu a Abraão por promessa. Então, para que serve a lei? A lei foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse a semente para quem a promessa fora feita, e foi ordenada por anjos, pelas mãos de um mediador. Ora, um mediador não é um mediador de um apenas, mas Deus é um só. É então a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Se tivesse existido uma lei que pudesse vivificar em verdade, a justiça teria vindo pela lei. Mas a Escritura concluiu tudo sobre o pecado, que a promessa pela fé de Cristo Jesus possa ser dada aos que creem. Porém, antes que viesse a fé, éramos mantidos sob a lei, encerrados para a fé que havia de se revelar posteriormente. De modo que a lei foi a nossa pedagoga para trazer-nos a Cristo, a fim de que pudéssemos ser justificados pela fé. Mas depois que veio a fé, já não dependemos de um pedagogo, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Todos vós que fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Já não há judeu, nem grego, não há também escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, pois todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois a semente de Abraão, herdeiros segundo a promessa. Glória a Deus por esse capítulo da Sagrada Escritura, Santíssima Bíblia, Santíssima Palavra do Senhor, a Ele toda honra, toda glória e todo louvor. Muito bem, irmãos e irmãs, nós vamos agora passar para a segunda parte com as notas de rodapé. Hoje eu estou utilizando a tradução mais antiga da King James, que é a de 1611, provinda diretamente da segunda tradução do texto bíblico. A partir do grego, então, a primeira tradução, que foi a Vulgata. Porque você lembra que temos a primeira, basicamente relatando o Antigo Testamento, no aramaico e no hebraico. Depois, a segunda versão, na Septuaginta, traduzindo o aramaico e o hebraico para o grego. Agora, a terceira, mas a primeira depois do grego, é o latim. E essa tradução do latim é que nós estamos utilizando agora, uma cópia que foi feita na Bíblia King James em 1611. Diz assim as notas, dizem assim as notas. A pregação paulina de Cristo, irmão, preste bem atenção, porque o que está em jogo aqui é a lei e a graça, a justificação pela fé ou a justificação pela lei. É muito importante esse livro. Esse livro basicamente trabalha essa temática. E você precisa se apropriar disso para não ficar caindo nem nos legalismos judaizantes, até hoje presentes. Repito, cada vez em menor número, mas os outros tipos de legalismo que ainda vemos. Muito legalismo no meio da igreja cristã. Bem, no versículo 1, a pregação paulina de Cristo crucificado aos Gálatas foi tão clara que ele agora pergunta: quem os enfeitiçou? Fazendo-os perder a certeza que antes tiveram a respeito da fonte da sua salvação? Insensato, o mesmo que tolo ou louco. Então, irmãos, trocar a justificação pela fé, pela insensatez ou a loucura da salvação pela lei é inadmissível para um cristão maduro. No versículo 2 e 3, Paulo faz perguntas sobre, em primeiro lugar, um aspecto fundamental quanto a tornar-se um cristão, ou seja, como eu me torno cristão, é pela fé. Em segundo, viver como um cristão é pela fé também, porque o justo viverá pela fé, o justificado viverá pela fé. Paulo sabia que os Gálatas teriam de admitir que a presença do Espírito em suas vidas começou quando ouviram o Evangelho e responderam com fé, como diz Romanos 10, 17. Sua segunda pergunta era se o Espírito Santo ou a carne era o meio de santificação pretendido por Deus. Aqui destaco, no versículo 2 e 3, uma curiosidade que você precisa conhecer. No grego, a palavra que Paulo está usando aqui é nomos. É um substantivo grego. Nomo significa costume, ordenança ou lei. No antigo grego, no Antigo Testamento, perdão, o grego nomos é usado para traduzir o termo hebraico Torá. 247 vezes, onde normalmente nomos se refere à lei de Moisés, em geral, ou a leis específicas. Paulo tinha uma predileção especial por nomos. E mais da metade das ocorrências no Novo Testamento estão nos escritos de Paulo. Em Romanos e Gálatas, Paulo travou o combate a respeito da lei e da graça em relação à salvação. E eu quero que você esteja muito preparado para travar essa batalha se você for congregar em algum lugar onde você percebe essa tendência ou excessivamente judaizante ou com outro tipo de legalismo, de usos, costumes, ordenanças ou leis como critério fundamental. Soteriológico, critério fundamental para a salvação, a expressão paulina, obras da lei. Aqui, Gálatas 3:2 se refere à ideia de uma salvação baseada no cumprimento da lei. Meu irmão, jogue isso fora, jogue isso no lixo. Paulo negou que uma justiça baseada na lei depende do esforço humano. Em vez da graça de Deus e da fé na obra de Cristo, possa salvar ou possa sustentar uma pessoa. A lei traz o conhecimento de pecado. É como um semáforo que diz: olha, isso aqui é sinal vermelho, isso aqui é pecado. E a todos torna responsáveis diante de Deus. Se atravessam ou não atravessam no sinal vermelho. Aí nós temos Romanos 3, 19 e 20, temos Gálatas 3, 15 a 22, mas substancialmente para mostrar aos incrédulos a sua pecaminosidade. A lei atua como um tutor até que eles confiem em Cristo pela fé e se tornem filhos de Deus. Gálatas 3, 23 a 26, que nós vamos mencionar. Muito bem, irmãos e irmãs, avancemos. Eu já ouvi um líder da igreja, e é um líder, assim, muito bem intencionado. Alguém que ama o Senhor. Eu não estou falando de uma liderança falsa, não. Estou falando de uma liderança de uma pessoa que ama o Senhor, que dá a vida pelo Senhor, que dá a vida pela igreja. Mas um dos versículos preferidos dessa pessoa é dizer que nós alcançamos, e está na Bíblia, mas eu já vou explicar para você, alcançamos a salvação por muito esforço. E em um determinado estudo bíblico, falava sobre isso, que sem esse esforço nós não podemos alcançar a salvação, confundindo um pouco o contexto onde isso está colocado. É claro que uma vez que você aceite a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ele vai colocar diante de você um caminho estreito. E a manutenção nesse caminho estreito e a obediência dos valores que Deus estabelece e o rompimento com valores desse mundo vão exigir da nossa parte uma determinação. Vão exigir da nossa parte um empenho, vão exigir da nossa parte um esforço. Todavia, não é pelo cumprimento da lei ou pelo esforço no cumprimento da lei que eu vou experimentar a salvação, de modo algum. O esforço, o caminho estreito, a força que eu tenho que fazer para me manter nos parâmetros, também são obra da graça. A graça santificadora, a graça que nos justificou, a graça que nos salvou, é a graça que vai nos fortalecendo. Ah, pastor, então é fácil, eu não faço nada e a graça faz tudo por mim. Não, não é assim. Por isso que o texto diz que nós conseguimos, por muito esforço, se manter, nos mantermos, melhor dizendo, no caminho estreito. É claro, isso demanda uma opção vital, uma opção de toda a sua vida. Mas entenda bem, a obra é a obra da graça de Deus. E você adquire pela fé em Cristo Jesus. E depois, uma vez que o Senhor te justifique, justificado, pois pela fé teremos paz para com Deus, uma vez que Ele te salve, uma vez que Ele esteja em processo de santificar você, você também tem que fazer a sua parte, porque nós não somos marionetes, e fazer a sua parte nesse caso não é que está garantindo a você a justificação, a salvação, a santificação e a glorificação de modo algum, mas está fazendo com que você se mantenha no caminho estreito. Porque é um estreito mesmo caminhar em Jesus num mundo que é totalmente contrário aos valores do reino. Muito bem. No versículo 4, a única outra referência direta a sofrimento. Padecestes tantas coisas em vão. Em Gálatas é serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Paulo apela ao fato de que tudo que os Gálatas sofreram por causa do evangelho da graça foi agora tornado inútil. No entanto, se é que foram em vão, sugere que Paulo acreditava que seus leitores cairiam em si. Ele tinha a esperança de que essa fé legalista não ia ser exitosa no meio da igreja e que eles iam cair em si, iam se livrar dessa postura legalista. No versículo 6, irmãos e irmãs, o exemplo da fé de Abraão é maravilhoso. Por quê, pastor? O exemplo da fé de Abraão e a justificação resultante neutraliza os argumentos daqueles que estavam ensinando justificação pelas obras da lei, porque Abraão existiu antes da lei. E a promessa que Deus fez a Abraão de abençoar todas as nações, ele a fez antes da lei que foi dada a Moisés. Então, essa promessa já havia sido liberada antes mesmo da lei mosaica, que tem o seu valor, e nós já dissemos e vamos dizer muitas outras vezes, como tutora num determinado período, como pedagoga num determinado período, até que você experimente a justificação pela fé. Do versículo 7 ao 9, aqueles que têm fé são filhos e filhas espirituais de Abraão. Eu tenho insistido nisso em quase 500 ministrações que estão no blog. Aproveito para dizer blog Logos 7.blogspot.com. Nesses dias que a gente às vezes para de ministrar por uma situação ou outra, vá lá, se alimente. Repito, blog Logos 7, só põe o numeral, .blogspot.com, blog Logos 7, .blogspot.com. Então, aqueles que têm fé são filhos e filhas espirituais de Abraão. Por quê? Porque Abraão é o pai da fé. Quer sejam de linhagem judaica ou gentílica. Paulo associou o exemplo da justificação pela fé de Abraão à promessa pactual de Deus a Abraão, o pacto que Deus fez com Abraão, Gênesis 12, versículo 3. Em ti todos os povos serão abençoados. Essa bênção de ser justificado pela fé está disponível a todas as nações. Como você pode confirmar em Mateus 28, no versículo 19. Essa é a razão da nossa vida como cristãos, cumprir a grande comissão. Você só está vivo para cumprir a grande comissão. Se você está jogando fora a sua vida, então reveja tudo. Você só está aqui vivo por causa da grande comissão. Envolva-se orando pela grande comissão, para que o Evangelho seja pregado por todas as nações e façamos discípulos de todas as nações e batizemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinemos aquilo que Jesus ensinou. Essa bênção de ser justificado pela fé está disponível para todos, para todas as nações, por intermédio do Evangelho de Jesus. Antecipado, onde, pastor? Na promessa feita a Abraão. Ali foi antecipado. Ali há uma tipologia daquilo que Jesus mandaria que os discípulos fizessem. E é isso que nós temos que fazer. No versículo 10, não somente é impossível ser justificado pelas obras da lei, mas também essa perspectiva realmente traz maldição sobre as pessoas, de acordo com Deuteronômio 27, 26. Todo aquele que não persiste em praticar todos os detalhes da lei é maldito. Resumindo, irmão, se você quer viver pela lei, irmã, se você quer viver pela lei, então cumpra toda a lei. Se você quer ser salvo pela lei, então você vai ter que cumprir toda a lei. Porque se você infringir um aspecto da lei, você já estará condenado. Não é assim na nossa Constituição, na nossa lei civil. Ora, não adianta nada eu não roubar. Eu não incomodar o vizinho com um barulho, eu não fazer uma série de coisas se eu assassino. Ora, na medida que eu infringir uma lei, eu serei acusado e depois condenado por essa lei que eu infringi. Então, se eu quero viver pela lei, no caso da lei civil, nós temos que cumprir toda a lei. Até lei de trânsito e outras coisas. Se você quer ser salvo pela lei, então cumpra toda a lei. Como não é possível cumprir toda a lei, na medida que você infringe uma lei, você se torna réu, você se torna culpado, você se torna, portanto, amaldiçoado, como diz Deuteronômio. Acho que isso esclarece para você. Você necessita, e eu necessito, da fé em Jesus e da graça de Deus para nos justificar, para nos salvar, para nos santificar, para nos glorificar um dia, porque o justo ou o justificado viverá pela fé. Paulo acrescenta, no versículo 11 e 12, em Abacuque 2, 4, Abacuque, perdão, Paulo acrescenta Abacuque 2,4 ao exemplo de Abraão ser declarado justo pela fé. Ele foi justo pela fé. Negativamente, ele cita Levítico 18,5 para mostrar que, em virtude da Escritura afirmar que a justificação é pela fé, é impossível ser justo pelo cumprimento da lei. Eu repito, é impossível ser justo pelo cumprimento da lei, porque nós não conseguimos cumprir toda a lei, ainda mais se estendermos, hein? Da lei moral para a lei cerimonial, para a lei judicial, para a lei sanitária do Antigo Testamento. Se estendermos, então, aí é que será impossível. Então, meus queridos, mas mesmo com a lei moral, visto que os leitores de Paulo, versículo 13, visto que os leitores de Paulo estavam tentando ser justificados pela prática da lei, por influência dos judaizantes, eles já se encontravam debaixo de maldição nesse momento. Felizmente, Cristo redimiu a sua comunidade por sua crucificação, aqueles que estavam debaixo dessa maldição foram justificados pela fé. E Paulo cita Deuteronômio 21, 23, para mostrar que ao ser pendurado em um madeiro, Jesus se tornou maldição em nosso lugar. Você não é mais maldito diante do Pai, você é bendito diante do Pai. Por quê? Porque Jesus levou sobre si toda a maldição. Ouça isso, irmão, ouça isso, irmã. Jesus levou sobre si toda maldição que cabia a nós. Quando eu ouço isso, eu fico pensando como alguém pode, e pode, está aí a prova ao longo da história, resistir a essa graça, resistir a esse amor de Deus. E é claro, a graça é irresistível. Tão resistível que já começou com Lúcifer, resistindo à presença de Deus lá no ambiente celestial, e depois fez com que milhares e milhares até hoje resistissem. Então, essa bobagem que nós encontramos, mais uma bobagem, um equívoco do calvinismo, da graça irresistível, é um absoluto absurdo. É tão resistível que nós temos pessoas resistindo. Aí eles vão dar a explicação, não é porque eles nasceram para ser vaso de desonra. Ora, faça-me um favor. Pare e pense. Jesus se tornou maldição em nosso lugar para nos dar a oportunidade de escolher se queremos ficar com Deus, debaixo da bênção de Deus, debaixo da bênção de Abraão, que liberou Abraão, ou se nós queremos ficar sem Deus. Nós costumamos pregar, essa semana eu preguei para 10 ou 11 pessoas, não me lembro mais, semana passada, e nenhum veio à casa do Senhor. Mas alguns vêm. E o meu papel era esse mesmo, lançar o pão sobre as águas. O meu papel era evangelizar. Agora, o papel deles é aceitar ou rejeitar. Avançando, irmãos, irmãs, o versículo 14. Os gentios, nós, os não hebreus, tá bem? Os não nascidos de linhagem hebraica, judaica. Os gentios recebem a bênção de Abraão por intermédio da fé em Jesus Cristo. Isso os coloca em uma posição para receber o Espírito Santo prometido. Então, aos filhos de Abraão, que são filhos de Abraão pelo aspecto étnico, sanguíneo, biológico, e aos filhos de Abraão, que são os verdadeiros filhos de Abraão, os verdadeiros filhos de Abraão são aqueles que recebem pela fé. Ah, pastor, o senhor está dizendo que os outros são falsos? Não, eles são verdadeiros, mas eles só poderão experimentar da graça de Deus e morar com Deus no novo céu e na nova terra, se eles se converterem. Por isso que nós temos que orar por eles. Se eles se converterem e aceitarem Jesus como o Messias. Se eles não aceitarem Jesus Cristo como o Messias, então eles serão condenados. Por isso que nós temos que orar por eles, contribuir com obras missionárias que trabalhem com a colônia judaica, hebraica e também alguns missionários, quem sabe, sejam chamados para trabalhar em meio a essa comunidade para abrir os olhos, tentar abrir os olhos deles para que eles possam ser salvos. Nós sabemos que muitos deles serão salvos, pelo menos 12 mil de cada tribo, formando 144 mil, pelo menos. Mas, na minha opinião, já disse, repito, isso me parece mais um elemento simbólico, dizendo: olha, haverá uma multidão da tribo de Judá, haverá uma multidão da tribo de Benjamim, haverá uma multidão da tribo de Manassés, haverá uma multidão da tribo de Rubem, haverá uma multidão de Efraim, estou lembrando lá dos filhos, né? De José, há uma multidão de cada uma das 12 tribos, dos levitas. Por isso, o 12 vezes 12 mil, que vai dar 144 mil. Versículo 15, irmãos. Paulo continua sua argumentação mediante o uso de uma ilustração. Ou falo como homem de um testamento, quando executado legalmente. E tal documento não pode ser alterado, falando sobre aquilo que Deus fez com Abraão. Abraão recebeu uma bênção, uma promessa de Deus, e isso não pode ser alterado, e não pôde ser alterado com a lei de que Deus ministrou a Moisés, que é boa, perfeita e agradável. Se você entender o espírito da lei, você vai ver que ela é boa, perfeita e agradável. Ela só não é salvífica, justificadora. Versículo 16 e 17. O uso do singular semente no grego é esperma. Hora que você for falar, se você quiser usar o linguajar grego, só uma particularidade, você não tem acento, mas você acentua mais de modo vocálico no esperma. Esperma constitui a base de Paulo para afirmar que Cristo é aquele que cumpre as promessas a Abraão. Entretanto, os judeus ainda são descendência física de Abraão, como disse agora mesmo, biológica. E aqueles que estão em Cristo são a sua descendência espiritual, em virtude da natureza pactual do testamento. A lei mosaica e as obras da lei não podem anular o papel de Cristo no cumprimento do pacto abraâmico, pacto de Deus com Abraão, para quem está começando, no pacto de Deus com Abraão, ou do exemplo abraâmico da fé justificadora, o exemplo de Abraão em relação à fé justificadora. O versículo 18, irmãos, irmãs, a posição exaltada da lei com os mestres judeus que tinham vindo aos Gálatas não estava de acordo com o ensino bíblico. A promessa anterior de Deus dada a Abraão constituía a base apropriada para a herança espiritual dos Gálatas, da comunidade na Galácia. Isso é maravilhoso, isso é impressionante, a forma como Deus trabalhou aqui na carta de Paulo aos Gálatas, irmãos, às comunidades da Galácia. É maravilhoso, ele deu um fundamento bíblico, ele deu um fundamento no pai da fé, que é Abraão, nos fazendo compreender a justificação pela fé desde da aliança abraâmica. E agora você poderá tomar mais posse disso. Se não tomou posse, tome agora. E se já tomou, se firme mais. Os versículos 19 e 20. O propósito divino da lei era evidenciar o pecado até que viesse Cristo. Por quê? Porque Cristo é a semente. Cristo é a palavra. E a palavra é a semente, o esperma, esperma. Tudo bem? Se você quiser, então esse detalhe vocálico para você acentuar um pouco mais na fala. Embora não haja acento, os gregos falavam esperma, crescendo até o esper. E diminuindo um pouco a entonação no MA, né? O esperma. Em Atos 7:38, afirma que um anjo estava envolvido como mediador, o intermediário, o qual foi necessário porque a lei consistia em um acordo bilateral, sendo Deus e Israel os responsáveis por sua manutenção. O pacto abraâmico, pacto com Abraão, era um acordo unilateral, como visto no modo em que o Senhor ratificou o pacto, sendo ele a única parte ativa. Abraão estava dormindo quando aconteceu. Em Gênesis capítulo 15, versículo 9 a 12, você percebe isso. Esse tipo de pacto é incondicional, é ação pura de Deus, não é nem bilateral. A relação de Deus com Israel é bilateral, a relação de Jesus com a igreja é bilateral, mas o pacto abraâmico é um pacto unilateral. Abraão só recebeu a graça. E nós temos que transformar a nossa experiência também parcialmente num pacto unilateral. Por que o senhor fala parcialmente? Para a gente não cair naquele erro que eu tenho alertado de que Deus faz tudo e eu não faço nada. E o que Deus fez, ele fez para me salvar, e essa graça é irresistível, e eu estou predestinado para ser salvo, e os sinais da prosperidade confirmam isso, e o outro está predestinado para ser doente, pobre, nu, miserável, porque ele foi predestinado para desonra. Então, para não cair nisso, nós temos que transformar embora seja uma ação da graça de Deus, e nesse sentido unilateral, o mais bilateral possível, na medida em que nós respondemos, na medida em que nós dizemos sim, eu aceito a obra da cruz. Veja, aqui já há a sua participação efetiva. Sim, eu quero. Eu aceito o que Deus está fazendo por mim. E você não está fazendo nenhum favor para Deus, viu? Deus vai continuar eterno, como ele sempre foi eterno e como ele é eterno hoje. Você não está fazendo favor para Deus. Nós precisamos mudar o nosso tipo de pregação. Cito aqui a W. Tozer, quando diz que as nossas pregações parece que estamos implorando para as pessoas aceitarem a Deus, como se ele precisasse de nós. Não, nós não precisamos implorar para ninguém. Nós precisamos apresentar o Evangelho E nós não estamos fazendo favor nenhum para Deus, é Deus quem está fazendo favor para nós. Por isso, favor imerecido. Favor imerecido é igual à palavra graça. Ninguém está fazendo favor para Deus de aceitá-lo, não. Quem está recebendo favor é você. E se você não aceitar, você vai passar, você vai ser condenado à maldição eterna. Em duas fases, só menciono, ao castigo durante 1000 anos, enquanto Jesus Cristo reina com a igreja, e depois a extinção do seu nome. Nunca mais seu nome será lembrado. Eternamente seu nome será esquecido, será retirado do rol da vida. Leia Esdras, leia Neemias e outros textos. Versículo 21 a 23, irmãos, estamos caminhando já para a última parte. Paulo esclareceu que a lei nunca esteve em conflito com as promessas. Isso é importante, porque tem gente também que já quer rasgar a lei, quer jogar o Antigo Testamento fora. É ignorância demais para o meu estômago aguentar. Por isso que eu fui sarado de uma coisa, mas a gastritezinha fica. Porque é muita ignorância do povo de Deus. Paulo esclareceu que a lei nunca, eu vou repetir, nunca esteve em conflito com as promessas de Deus a Abraão. A lei exerceu o necessário papel de convencer as pessoas de seu pecado. A lei serve para isso, irmão, irmã. Ele convence. O Espírito Santo usa. O Espírito Santo é quem convence do pecado, mas ele se utiliza da lei. E particularmente no passado, ele se utilizava mais ainda. Durante quase 1.500 anos, entre o Monte Sinai, que foi dada a lei, e o Evangelho da justificação pela fé em Jesus Cristo, houve 1.500 anos. Naquele período, então, ele se utilizou profundamente da lei. E agora o Espírito Santo continua utilizando. Como eu disse, o semáforo, olha, sinal vermelho, não ultrapasse. O Espírito Santo avisa e convence se você quiser obedecer, você obedece, se você não quiser, você perece. No versículo 24 e 25, pastor, o senhor está bravo? Não, querido, você que me conhece há 30 anos no ministério, sabe que eu não estou bravo, mas na hora da palavra do Senhor, eu não negocio, irmãos, não tem negócio, não tem acordo, não tem flexibilização. Nos versículos 22 e 23, a lei é descrita como uma cela de prisão. Olha que coisa impressionante. Porém, antes que viesse a fé, éramos mantidos sob a lei, encerrados para a fé que havia de se revelar posteriormente. 23, 24. De modo que a lei foi a nossa pedagoga para trazer-nos a Cristo, a fim de que pudéssemos ser justificados. E o versículo 25, mas depois que veio a fé, já não dependemos de um pedagogo. Então, não há incompatibilidade, mas nós não precisamos mais da utilização estrito senso, só naquilo que ela exemplifica, para não dizer toda hora que é uma tipologia, porque muita gente ainda não entende, ela exemplifica muito daquilo que Jesus veio e repetiu. Jesus cita textos do Antigo Testamento à vontade. Deuteronômio, ele cita com abundância. Mas cita outros textos também, além de representar tudo aquilo que está escrito em Oséias, o perdão de Deus, em Abraão, a justificação pela fé. E aí, se a gente for falar, é o Antigo Testamento inteiro cumprido em Jesus. Por isso que os judeus têm que aceitar a ele como Messias, porque ele cumpre. Se você diz que ele não tem validade, então os judeus não têm por que aceitar. Eu repito, nos versículos 22 e 23, a lei é descrita como uma cela de prisão. Esse é o sentido. Nos versículos 24 e 25, ela é retratada como um pedagogo. No grego, paidagogos. Era um escravo que levava um jovem aluno para ser instruído e que protegia esse jovem até que ele atingisse a maioridade. Quando o Evangelho de Cristo entrou em cena, o papel da lei de tutor não era mais necessário. Eu vou repetir. Quando o Evangelho de Cristo entrou em cena, o papel da lei como tutor não era mais necessário. Não significa que não tem mais necessidade. Tem necessidade como exemplo de tudo aquilo que Jesus foi e tudo aquilo que Jesus disse é a confirmação de tudo que está no Antigo Testamento. Isso no verdadeiro espírito da lei. Só quero fazer uma correção ao rodapé da King James. Como eu já disse, quando a gente faz resumo, é assim mesmo, acontece assim. Você acaba não conseguindo colocar tudo. Eles colocam aqui, era um escravo que levava um jovem aluno para ser instruído. Isso, em alguns casos, o escravo levava até o mestre, o professor que formava esse jovem. Tudo bem? Em outros casos, aí faltou um pouquinho de história da Grécia que eles talvez optaram por não colocar. Em outros casos, há mais pelo menos dois casos. Primeiro, professores que eram contratados nas famílias mais abastadas para virem até a casa da família ensinar o jovem ali, a criança, e depois o jovem ali. E um segundo caso, quando o pedagogo vinha até a casa e ele buscava, quando morava próximo, ele buscava o garoto ou o aluno para ser instruído, tá bem? Faltaram esses dois detalhes, da história, da formação, da pedagogia na Grécia, mas provavelmente por esse motivo de que não é possível dar todos os de nota de rodapé. Mas eu quero acrescentar a você, porque é importante que o cristão seja cada vez mais preparado. E pedagogo também significa, do ponto de vista semântico, aquele que pega pela mão e leva e conduz. Então, esse deve ser o motivo dos pedagogos. Que pena que, com o passar dos anos, a gente tenha valorizado tão pouco a educação em 500 anos no Brasil. E continue valorizando tão pouco. Então, quem consegue avançar, avança quase sempre pelo seu próprio esforço ou um ou outro professor e professora que se entregam, se dão, se doam num grau maravilhoso, esplendoroso, magnífico, mas não é a regra. Até porque eles não têm condição para que isso seja a regra. E outros elementos. No versículo 3, 26, aqueles que têm fé em Cristo Jesus não somente são filhos de Abraão, mas também são filhos de Deus por adoção. Nós somos adotados, irmãos. Aqueles que têm fé em Cristo Jesus são filhos de Abraão. Entenda, você é um filho de Abraão. Se você tem fé em Cristo Jesus, você é um filho de Abraão. Você está enxertado. em Jesus Cristo, está enxertado no pacto que Deus tem com Israel. Mas a verdadeira Israel, que abrange todo aquele que crê no Senhor. Não adiantava ser descendente de Abraão e adorar outros deuses, lá atrás mesmo no passado, antes de Jesus. Não adiantava nada. Então, se você é filho de Abraão e crê em Deus, e é fiel a Deus, e crê no Senhor Jesus como Messias, então você é filho de Abraão, está enxertado em Jesus, que é a videira verdadeira, o pai é o agricultor, e está enxertado na relação de Deus com Israel. No versículo 27, sobre fostes batizados em Cristo, veja Romanos 6, 3 e 4, sobre vos revestistes de Cristo. Paulo usou a imagem de uma pessoa saindo da água após ser batizada para colocar novas vestes. Esse é o sentido do batismo. Por isso, sejamos cautelosos, irmãos e irmãs, no batismo. Quando a pessoa toma a decisão de ser batizada ou de confirmar o pacto batismal nas igrejas mais históricas e que ainda utilizam na infância, contra a minha convicção, mas que fazem isso, pelo menos que confirme o pacto batismal, mas com a verdadeira compreensão de que está trocando as vestes, está trocando a vida. Agora é um seguidor de Jesus de Nazaré e vai precisar de muito esforço. Aí sim, não para ser salvo, justificado, salvo, santificado e glorificado. Não. Mas vai precisar de muito esforço para se manter na presença do Senhor também. Pedir muito a Ele. Versículo 28. A igualdade e a unidade mencionada aqui é natureza, é de natureza espiritual. Em Cristo, Paulo acabou de argumentar longamente que o judeu não possui qualquer vantagem espiritual acima do grego, do gentio, nós que não somos de ascendência hebraica, não há vantagem nenhuma. Por isso, essa cena dos irmãos querendo repetir cada detalhe da liturgia judaica, irmãos, chega a ser trágico-cômico. Para não dizer que é cômico, eu digo trágico-cômico, porque a intenção às vezes é boa, até a intenção é pedagógica. Mas é trágico como? Cômico. Porque é trágico na medida em que nós, judeus e gregos, somos para Deus, em Cristo, a mesma coisa. Então, não é cômico porque há uma boa intenção, e não é só trágico. Porque eu vou ser o mais gentil possível e evitar de falar acerca dessa comédia que acaba acontecendo no mundo evangélico, até pela televisão, toda hora. E agora ele diz que mesmo a igualdade é verdadeira para as distinções sociais e de gênero. Nenhum tipo de pessoa ou de gênero deve ser exaltado acima dos demais. Absolutamente vanguardista, absolutamente avançado o pensamento de Paulo. Por isso que é injusto fazer condenação a alguém que escreveu 2.000 anos atrás e tem uma postura de vanguarda, de avançada para o período. E em um outro momento, basicamente na igreja de Corinto, aí alguém pega para dizer que Paulo era preconceituoso, um absurdo, né? E em último lugar, ser descendência de Abraão, versículo 29, é a mesma coisa que ser seu filho, como nos diz o versículo 7. Mas agora o elemento adicional de além de filho ser herdeiro, óbvio, é introduzido antecipando o capítulo 4, que nós vamos ver, se o Senhor permitir, ainda essa semana. Irmãos, para encerrar, eu vou ler mais um pouquinho de uma nota que eu já dei a fonte para vocês, então não vou ficar citando todas as notas, para não perder tempo, conhecendo um pouco mais do conteúdo específico. É pequeno, tá bem? Não pare por aí, não, antes da bênção. Convencido do perigo que representavam para o Evangelho de Jesus Cristo crucificado, Paulo não poupou críticas fortes, como eu não estou poupando, contra os grupos formados pelos judaizantes e helenizados radicais, que estavam desvirtuando o valor salvífico do amor gratuito de Jesus Cristo crucificado, a manifestação da graça de Deus. Ele procurou mostrar os conteúdos do verdadeiro evangelho com base na experiência e na escritura. Cito para vocês alguns itens. Em primeiro lugar, pregar e praticar o Evangelho de Jesus Cristo crucificado. O verdadeiro Evangelho é a própria pessoa de Jesus de Nazaré, o verdadeiro Evangelho, que pregou e praticou a justiça e deu sua vida na cruz, por puro amor ao próximo. A fé na cruz de Jesus é a fonte da liberdade, da irmandade, da vida, porque é na cruz de Jesus de Nazaré que Deus Pai manifestou sua graça, seu amor, primeiro e gratuito. Crer em Jesus, irmãos, é ser servo da liberdade. Nós somos libertadores, libertários. Por isso que essa mensagem chocava, impressionava os opressores e continua impressionando. Em segundo lugar, ser herdeiro da promessa de Abraão pela fé em Jesus Cristo crucificado. O fato de Jesus Cristo, que conviveu com os pecadores e morreu na cruz por amor ao próximo, ser reconhecido como Messias, sofredor e o Filho de Deus, é a mensagem essencial do que o Deus da promessa a Abraão reconhece a pessoa não em virtude das obras da lei, mas sim de sua prática de amor ao próximo. A fé no Messias sofredor abre a salvação a todos os povos, sem o pré-requisito do cumprimento da lei hebraica, judaica, como a circuncisão e as leis alimentares. Em terceiro, ter liberdade em Jesus Cristo crucificado. No Espírito, o poder do amor gratuito de Jesus Cristo crucificado, a pessoa torna-se uma nova criatura, fica liberta de qualquer lei e de qualquer diferença que possa privilegiar uns e marginalizar outros. Em quarto lugar, viver segundo o Espírito. Quem caminha na fé e no amor do crucificado é acompanhado pela força criadora, profética, sapiencial, libertadora do Espírito, para viver do modo como Jesus viveu, na liberdade, na justiça, no amor, criando irmandade, paz e esperança. Ontem eu pregava à igreja falando sobre isso mais uma vez, temos que ser imitadores de Jesus Cristo. E aqui o item 4 diz: procurar viver no modo como Jesus viveu. Quinto, carregar o peso uns dos outros. A verdadeira liberdade cristã é fruto do Espírito de Deus, que leva a vida de caridade, de amor, justiça, fraternidade, sobretudo de amor e serviço aos outros. Em sexto lugar, evangelizar com base na realidade, ao contrário do grupo judaizante. Paulo considerou e respeitou os anseios por liberdade, igualdade do povo sofrido, escravizado, formando comunidades de fraternidade, sem a imposição de leis e costumes judaicos. Em penúltimo lugar, sétimo, evangelizar junto com os pobres. Paulo evangelizou as nações, pondo-se ao lado dos pobres, mergulhando no mundo deles, carregando os fardos do trabalho, organizando comunidades de partilha, de fraternidade, junto com os pobres. Nós temos que tomar uma posição preferencial pelos mais necessitados, pobres de espírito, pobres emocionais e pobres materiais. Em oitavo e último lugar, carregar as marcas de Jesus, que significam as cicatrizes dos maus tratos sofridos e suportados pelo Nazareno. Quem assume o Evangelho de Jesus Cristo crucificado, seu amor gratuito e o espírito da liberdade, será perseguido. Será assim, irmão. Será assim, irmã. E maltratado no mundo do legalismo judaico e da escravidão do império, e hoje em dia também. As pessoas que seguem a Jesus de verdade, porém, mesmo perseguidas, devem gloriar-se na cruz de Cristo, de Jesus Cristo, porque é dela que nasce o poder de Deus e a sabedoria de Deus, 1 Coríntios 1, 24. Para construir um mundo de partilha e de fraternidade, o reino antecipado de Deus que nós vamos viver no novo céu e na nova terra. Meus queridos irmãos e irmãs, essas são algumas das principais convicções que orientam e animam o apóstolo Paulo em sua missão. As certezas que podem ser encontradas ao longo da carta aos Gálatas amadureceram aos poucos, à luz de seu próprio trabalho missionário e pastoral, guiado pela reflexão sobre as palavras, ações e vida de Jesus. Somos cristãos, irmãos, irmãs. Nós temos que voltar a seguir a Cristo, a Jesus Cristo, à luz da Escritura, não seguir o modelo A ou modelo B. Tem os que dizem: ah, eu sou da visão A, ou sou da visão B, ou sou da visão C, ou sou da visão D. Meu irmão, você tem que ser da visão de Jesus Cristo, à luz da Escritura, só existe essa. Mesmo como metodologia, a metodologia tem que ser estritamente a dele. E também à luz da realidade do povo sofrido e dos empobrecidos. Nós estamos aqui trabalhando com pessoas, irmãos e irmãs, me ouvem, que passam por lutas e dificuldades. No contexto do imperialismo romano, como no imperialismo cotidiano hoje, basicamente do hemisfério norte, e da religião legalista e ritualista, naquela época do judaísmo oficial, e hoje de outros legalismos, Paulo pregou Jesus crucificado e ressuscitado e ousou caminhar na contracorrente com a proposta do amor gratuito e da justiça do servo sofredor. Outro dia, na sexta-feira, falava com um grupo de formação de líderes e teólogos sobre como o livro de Jó aponta para o servo sofredor. Quase 2.000 anos se passaram, irmãos e irmãs, mas o imperialismo continua encarnado em muitas feras, devorando pessoas inocentes, mediante guerras, como nós estamos vendo hoje lá na Rússia e na Ucrânia, ditaduras brutais, como nós vemos em alguns países, trabalhos em condição de escravidão, até no Brasil ainda temos, ou semi-escravidão. Economia selvagem que vai transferindo toda a riqueza para poucos e deixando a grande maioria na mais absoluta pobreza e miséria. Aos poucos a classe média vai desaparecendo e vai empobrecendo e vai perdendo o direito à vida com qualidade. Os pobres vão se tornando miseráveis, os miseráveis vão morrendo por fome, por violência. E muitas igrejas, com seu Cristo triunfalista, onde só se fala de vitória, legalista, onde só se fala de proibição, proíbo isso, proíbo aquilo, proíbo o corte de cabelo, proíbo a roupa do homem, tem que ser terno e gravata, como no hemisfério norte, ou então nos coques e nos cabelos compridos das irmãs, e ritualista, como nas igrejas tradicionais, frias, mortas, já morreram, ninguém avisou, o defunto está lá. Servem para conservar as feras do presente. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça e nos dê, nos levante como um movimento de santidade bíblica e até o dia da volta de Jesus, nós possamos ser uma voz que clama no deserto. E que anuncia Jesus Cristo crucificado, justificador, salvador, santificador e glorificador. Se o Senhor nos permitir, no próximo encontro, nós vamos entrar um pouco mais no hino batismal, a chave para a leitura também da carta aos Gálatas. Basicamente, aqui no capítulo 3, do versículo 26 a 28. E recomendo toda a literatura. Acrescento tão somente um material da Paulus, chamado Vida Pastoral, para trabalhar basicamente essa questão final que nós trabalhamos. E recomendo toda aquela literatura, basicamente o Dr. Rousseau Chedid. Tá bem? Que Deus o abençoe. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração, a consolação do Divino Espírito Santo seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, e assim permaneça, hoje e eternamente. Amém, amém e amém.